Aqui é o rap, nigga. Talento no potencial. Pra ouvidos acostumados, a gente foge do normal. Natural é ver os moleque que mais trampa. Fazer barulho no Nordeste pra tocar lá em Sampa. Derruba as tranca. Sigo correndo entre o amor e o din. Nem tudo que brilha é ouro, nem todo ponto é o fim. Por aqui é assim, me juntei com Cassim. Bad nigga, trap fresh, trap cash green. Quem der o dinheiro chegar, talento tenho pra oferecer. Correndo atrás do meu sonho, quem sabe um dia do rap viver. Também quero viver meu lazer, já vivi o pior. Mas a vitória vai ser bem melhor se toda essa conquista veio do suor. Sente só a diferença, perigo para a concorrência. Parei por um tempo pra rever os planos, não sabe o que tem paciência. Pensando no look igual shake, na mente só passo milhão. Agora eu vou fazer o rap rima com cifrão. Vocês querem rima? Eu quero cash. Trazendo dólar, esquece o cheque. Aqui é o rap, desacreditar. Quando menos se espera, a gente tá lá em cima. Vocês querem rima, nigga? Eu quero cash. Trazendo dólar, esquece o cheque. Aqui é o rap, desacreditar. Quando menos se espera, a gente tá lá em cima. Toma rima com os moleque, manja firmeza na firma, dever rec trampa. Na profissão perigo, procuro amigos que somem com a mente a demanda. E vão ter que segurar, sai pro jogo, seja titular. Faz os corre que ama, atrás de sua fama, até os pulmão aguentar. Se me pede talento, tem flow, com muito ainda pra mostrar. Subestimo, te espanto no som, tô fudendo os que vem mal falar. Correndo pelo certo, colei com Zidane, foda-se, vão ter que aguentar. O melhor dos melhores está reunido, pesado chega pra escutar. Aumenta o som, enche esses copos, os falsos. Sua vida vai cuidar. E proteção pros meus aliados. Cê sabe, família em primeiro lugar. Correndo atrás de nossos sonhos. Humildade seja onde for. E sem se fazer de otário. Dando murro na cabeça dos falador. Aqui é o rap, quero dinheiro na conta. Respeito é muito importante, mas não vai pagar minhas contas. Satisfação do meu trabalho é ver meu rap nos ouvidos. Mas o dinheiro não vai mudar o que acredito. Vocês querem rima? Eu quero cash. Trazendo dólar, esquece o cheque. Aqui é o rap, desacreditar. Quando menos se espera, a gente tá lá em cima. Vocês querem rima, nigga? Eu quero cash. Trazendo dólar, esquece o cheque. Aqui é o rap, desacreditar. Quando menos se espera, a gente tá lá em cima. Trabalho, respeito, atitude, poder, moneda.